and wrong, the light and the darkness are at it again. But we are not afraid. We know that a deliverance will come. A prophet! This is written. This is promised. The book of Revelation 19:11 says, and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Ni miujiza. I am the prophet. I am the chosen one. Tranqueiras, eu sou Rafael Almeida e eu quero brigar com o Silas Malafaia. Eu sou Matheus Mantuan e vamos vendo o que dá. Eu sou o Lucas Oliveira e é isso aí. Aqui é o Hilário e vamos blasfemar. Aqui é o Almeida e eu não sei o que esperar dessa porra. Aqui é o Léo Oliveira e eu curti, cara, vou continuar vendo. Cara, muito legal. Iniciando o primeiro especial do Crowbred Hill, a gente vai acompanhar inteira a série Preacher, só se for boa. Se for ruim, a gente só vai isso aqui. A gente cancela a série antes de, o podcast antes de cancelar a série, né? Perdão pelo vacilo. Além dos já conhecidos Matheus, Lucas e Almir daqui do Crowbred Hill, apesar do Almir só ser um convidado. Membro honorário, cara. É um membro honorário, né? Pode ir. Parece que eu não sou preciso, pronto. O vulgo brother de Osasco, né? De acordo com a Paula. A gente tá recebendo aqui o Rodrigo Hilário, do VilaCast. Faça o seu jabá. Aqui é o Hilário, eu sou membro do VilaCast, um podcast que a gente começou a lançar ele no ano passado, lá pra outubro, novembro. É um podcast semanal, ele se divide em 5 blocos. Aí nele a gente tem a sala de vídeo, que falamos de filmes e séries. Temos a portaria, que a gente fala de tecnologia, gadgets e games. Tem biblioteca, que é livro, HQ, e a gente tenta falar de mangá, mas tá foda. Tem o Cantinho Sentimental, que é pra ajudar nos casos amorosos dos ouvintes. Lá a gente faz especiais também, a gente já lançou no Dia da Mulher um de feminismo. E tem o que eu faço parte, que é o Playground, que é focado em nostalgia e animações. Mas tipo, lá ocorre mais ou menos um rodízio. Tipo, você vê um participante no Playground, aí vai pro sala na outra semana, que é 20 pessoas no total que a gente tem. Então, é gente pra caceta. Se você se interessou, pá, vilacast.com.br, a gente fez um programa chamado Reunião de Condomínio, que a gente explica o projeto pro pessoal se localizar nessa zona toda que a gente tá tentando fazer. O programa é mais longo ou mais curto que esse jabá que você fez agora? Porra, quase. Irmão, é uma hora. Tem que ter. Porra! Não, mas a gente explica detalhadinho. Porque, tipo, a gente tem 20 pessoas, mas é. Tem nego do Nordeste, vai pro Sul, vai pro Sudeste, é Brasil inteiro, tem Estados Unidos. Cara, tem gente do Espírito Santo, mano. Tem gente do Espírito Santo. Quer dizer, fechou. Da Oliveira do Conversa Nerd Geek, também faça seu jabá, por favor. Então, eu venho lá do portal Cultura Nerd Geek, que é um portal que tem um monte de podcasts nele, um monte de coisas. E o principal, né, o cargo-chefe é o Cultura Nerd Geek, é o Conversa Nerd Geek, que fala papos nerds e tudo mais. Tem o Flash News, que a gente comenta notícias semanais. E um que tá voltando agora, que já é mensal, todos esses dois são semanais. Mas um que tá voltando agora, que é mensal, é o Zcast, que a gente fala de coisas de terror, sobrenatural, zumbi, essa malucada toda que não existe, ou que existe, talvez. Então, se vocês quiserem ouvir lá o nosso podcast, é só ir no site www.culturanerdgeek.com.br. Aí lá vocês vão ter todos esses podcasts para ouvir. Então, vamos começar falando de Preacher, então. Pra quem não conhece, é baseado numa história em quadrinhos, do Garth Ennis. Quem aqui do grupo já chegou a ler a HQ? Presente. Não. Só Matheus e Almir, então. Perfeito. Então vou deixar a carga dos dois. Por favor, fale um pouco da HQ. Na década de 90, não tem se foi 94 ou 95. O Almir pode confirmar pra mim. 94. 94 saiu o começo, né? É, mais ou menos seguindo a linha do Sandman, dos quadrinhos mais adultos da Vertigo, o Garth Ennis, que é um irlandês louco, junto com Steve Dillon, que é um desenhista louco, fizeram uma história sobre um padre que recebe uma entidade e começa a fazer as pessoas mandar as pessoas fazer coisas conforme seu vil prazer. Claro, é uma sinopse bem bosta, mas é o plot inicial da história. É, acho que isso ficou bem claro nesse piloto, que espero que quem tá ouvindo isso aqui já tenha assistido, porque já tô com um pequeno spoiler aqui. Tomou spoiler, foda-se. Ah, mas não é bem um spoiler, porque é o plot da porra da série, né? Então, pô, é o mínimo. Bem, claramente se já falar da série vai ter spoiler, acho que não precisa ser dito nesse momento, mas se alguém não percebeu ainda, vai ter spoiler a partir de agora. Muito obrigado pelo download, valeu. Bem, o Gibi, o que eu vi diferente da série pro Gibi agora é que o Gibi é uma história de viagem, basicamente. Eles não ficam parados muito tempo na mesma cidade. Sim. Estão viajando direto. Tem no Gibi também. O padre quer encontrar Deus pra mandar ele tomar no cu. Perfeito, é basicamente isso. Que maravilha, que família, né? Ele é um padre sem fé, né, cara? O Richard é um pregador, basicamente, e no começo da história ele conta que recebeu essa entidade, que tem pessoas atrás dele, que a família dele é uma merda. É, e o objetivo grande dele até o fim da história é seguir pelos Estados Unidos com uma grande road trip, né, viajando, indo atrás de Deus, exatamente. Indo atrás do Senhor pra poder perguntar que porra que você tá fazendo, que tá foda a parada aqui. Uhum. Nos Estados Unidos, ele tá em viagem nos Estados Unidos pra achar Deus. É, não, exatamente. O cara falou que Deus tá por ali. Deus exatamente. Tá por aqui. Não, Deus é brasileiro, pô. É, então ele errou muito, cara. Ele errou muito. Não, caralho, ele mora em Miami. Tá meio longe. Aí, é Brasil do mesmo jeito. É Brasil. Tá certo. Ou Cuba, talvez, também faz sentido. Tá lá, tá junto. Bem, obviamente não dá pra gente falar tudo do Gibi aqui. Sim, porque... sim. Até porque não é um podcast sobre Gibi, é sobre a série. Exatamente. A gente vai acabar usando o Gibi como base, que a gente leu, mas se for pra falar do Gibi especificamente, vai ter que ser um outro programa feito pra isso. Porque afinal são 66 edições, não tem filler como são a maioria dos Gibis de hoje em dia, então não, é realmente muita história pra ser contada. Precisa de muito tempo pra exemplificar tudo. Mas o resumo inicial é esse. Uma pergunta que eu faço pra quem leu, assim, fazer uma leve comparação com a série. Tá bem fiel ao paparado ou ele foi adaptado, mas ficou ok a série? Tem umas adaptações, sim. Uhum. Tá ok. Tá ok. Os personagens, pelo menos as essências dos personagens, estão iguais. Ah, sim, mas não é aquela coisa de repetição, né? Fazem alguns casos. Não, tanto não. Que, por exemplo, a história do Gibi começa um pouco depois do que começou a série. Já começa um pouco depois e ele vai só lembrando dos fatos. A série tá seguindo. Ah, o Gibi tá linear, então ele não tá querendo colocar flashbacks, então. Basicamente isso. Os flashbacks que mostram no Gibi já estão sendo mostrados agora de maneira contínua, no começo. Se eu não me engano, eu dei uma olhada que o Gibi já começa com todos eles. Tipo, o Creed, a Tulipa, né? A Tulipa, mas vão conversando. É o Cassidy, exatamente. O Cassidy, isso. Ele já começa eles conversando num bar e explicando meio que pros leitores como é que eles chegaram ali. Cada um com sua versão da história. Por isso que no final do episódio ele falou que parece que deu a impressão que ele ia passar, ele ia ficar um pouco mais naquela cidade e não começar a road trip. Sim, sim. Exatamente. Eu nunca li o quadrinho, eu sequer conhecia, na verdade. O Matheus já tinha comentado comigo uma outra vez sobre o quadrinho. Daí ele deu a ideia do podcast. Eu falei, pô, demorou, eu topo. Eu meio que assisti sem procurar informação nenhuma, sabe? Pra estar livre de qualquer preconceito, de qualquer coisa. Eu não pesquisei nem vi do que se tratava. Só fui ler isso depois que eu vi o episódio de fato. Assim, a princípio é uma série que me atraiu bastante. Eu acho que mesmo se eu fosse gravar, eu assistiria o resto. Eu não sei qual foi a impressão que vocês tiveram com esse primeiro episódio. É, antes de procurar as expressões, acho bom citar mais ou menos o que aconteceu no episódio por cima, pelo menos. O Léo pode mais ou menos falar o que aconteceu no episódio em si, meio que a linha do tempo que foi apresentado no começo. Então, o episódio começa pra praticamente com... Eu sei que começa... Uma das partes iniciais começa com um padre, um pastor, sei lá, pregando na África, né? E por sinal, essa cena é muito foda. Aí começa a acontecer umas paradas meio estranhas fora do local que ele tá pregando. Ah, não, pior. Começa com espaço aparecendo, né, cara? Isso. Eu não entendi nada naquele início, né? É, essa parada do espaço é o quê? Quer dizer que o Gênesis, ele já tava batendo em planeta e veio pra Terra? Ou ele... Não. Saiu de lá e veio direto pra cá. Ele saiu da do céu e veio direto pra Terra. Na HQ mesmo mostra que ele até quase bate no avião quando ele tá vindo. Sim. É, ele bate no satélite, né? Uhum. Legal. É, o que não tem, por exemplo, na HQ, já citando antes de eu continuar, é que já mostra direto caindo no Jesse Custer. Não mostra Sim. esses outros pastores anteriores. Isso daí eu achei da hora, porque ele primeiro tenta o pastor, depois ele tenta uma igreja satânica. Uhum. Muito diferente, né? Sim. E o da hora é que o cara da igreja satânica tá mais assustado do que os caras da pastor que ficam gritando: ai, o cara explodiu, o cara explodiu, o cara explodiu. Eu, mano, fiquei pensando, porra, é uma igreja satânica. O cara deveria estar feliz. Deveria ser que, né? Aí conseguimos, filho da puta, finalmente um se fudeu. Eu tinha que fazer isso. Então, aquele chororô. Deveria soltar o bode pra ele lamber o sangue, né, cara? Sim, é verdade. E uma coisa sempre bom deixar claro aqui, se você é uma pessoa que não gosta muito de ver muito sangue, essas paradas, assim, não é muito aconselhável essa série pra você, sabe? Ah, não. Se você não tem tanto sangue. Não, mas tem gente que tem umas frescurinhas com isso, né, cara? Tem gente que não consegue ver. Não, ó, é verdade. Se a série seguir o que é o quadrinho, tá fraco, velho. Vocês preparam. Vai assistir a série com o balde do teu lado. Eu quero ver quando ele mandar o cara se fuder. É, né? Pois é. Você já conhece a história, caralho, né? O personagem que vai se fuder já tá na série, que é o xerife. Já fica aí a sugestão que é possível que aconteça. É, o xerife já se mostrou meio brasileiro também, né? Já viu o cara bebendo, não falou nada. Daí tá querendo ser agitado. Já começou tudo errado aí, já. Mas, então, depois disso, como eu tava falando, ele cai, meio que no espaço cai uma parada que você no início não sabe o que é, né? Parece ser meio que uma entidade. E acaba entrando num corpo de um pastor da África. E meio que do nada, depois disso, ele explode. As pessoas ficam malucas com aquilo. E daí já acaba contando pra outra cena, né? Mas então, na verdade... Ele falava com Deus antes. É. Nesse começo ele já dá a entender mais ou menos que a divindade dá o poder dele mandar nas pessoas, que quando ele acorda ele manda todo mundo calar a boca e tipo até o cachorro para de latir, fica aquele silêncio. Sim, uhum. Isso mesmo. Aí depois ele pega e explode o sangue pra todo lado. Exato. Aí depois disso já vai pra uma outra cena que eu acho que é a apresentação do personagem principal, Custer, né? Isso. Corta pro Jess Custer acordando com uma cara de ressaca, tocando o Willie Nelson, né? Cara, trilha sonora. As músicas da série são muito boas. O Willie Nelson toca Johnny Cash também, né? É muito Texas a trilha sonora, né? Nesse começo é o Willie Nelson que toca, esqueci qual que é o nome da música. Eu também não lembro o nome da música. Cara, o Willie Nelson pra mim só tem uma música só, On the Road Again. Já tem George and My Mind também, tem duas. Mas legal a parte que aparece assim, a plaquinha da igreja. Isso. É muito engraçado, cara. Cara, foi nessa cena que eu falei, caraca, que eu nunca tinha lido HQ. Foi nessa cena que eu falei, cara, esse negócio tem um diferencial, tem potencial. Tem, não é? Eu acho que aqui, ela me conquistou ali, né, cara? É, deixe os seus corações e seus cus abertos, tava escrito. Aí meio que depois disso vai apresentando uma cidadezinha no qual esse pregador vive, né? É deixado claro. Hã? É deixado claro que ele é um pastor meio decadente. A igreja dele tá meio que jogada às traças. O pessoal não tá muito, vamos dizer, tranquilos com a situação. Acaba aquela pregação meio merda, meio morna que ele faz. E em seguida já passa pra um churrasco pós o domingo, dia de igreja. Pós a pregação do padre, eles vão pra um churrasco, né? Onde um moleque faz uma proposta. Eu acho que é meio uma obrigação, né? Que o pessoal vê. É uma crítica, tipo, ah, caraca, tem que ir na igreja domingo, que saco. Aí tem até criança jogando em tablet. Eles meio tão cagando. É tipo uma obrigação mesmo, tá marcando ponto, parece. Sim. É com o tablet fazendo barulho, nem o silencioso era. Ah, foda-se. Não, e assim, pelo menos ficou bem claro que eles quiseram dar a impressão de que ele é um péssimo pastor. O cara tá valendo, o cara não consegue decorar nenhum sermão que ele vai falar. Exatamente. A gente não sabe se é porque ele faz isso há pouco tempo ou se ele é ruim mesmo, né? Ele já tava de saco cheio, na verdade. Ali tá mostrando que ele já tá, quer que se foda, mas o povo tá prestando atenção em mim, eu também tô prestando atenção nele, já. É, tanto que no final ele fala, vocês merecem algo melhor, agora eu vou ser um pastor de verdade. Aí meio que nesse churrasco é apresentado um outro personagem da série, que é o xerife, não, né? O cara que... Não, o xerife não aparece nessa hora, só que o moleque pega uma cerveja pro Jesse. É o pai do garoto, no caso, desse moleque. Isso, exatamente. Ele que tá atirando em esquilo na árvore, né? Do lado do criança. Exatamente. Ah, esses rednecks. Eles já colocam pra você odiar o personagem, né? Já apresentam um cara como um babaca, matando basicamente. Animal. É. Exatamente. É pra falar, esse cara é ruim. Esse cara não é legal. Esse é cara pra você rir no final, quando ele enverga o braço dele. Exatamente. Quando e pipa por, por outro lado, você vê um moleque querendo agradar o padre fazendo o quê? Comprando uma cerveja pra ele. Você já diz muito sobre o personagem também, né? Pois é, cara. Sacanagem. Acho bem que eu acho que lá fora os padres não têm essa cultura de não beber, não. Não sei. Não, na mas verdade, padre pode beber. Vontade. Pode. Não é recomendado, né? Acho que não. Não, não. Padre... Pode? Pode. Os padres aqui da vila, ele tem casamento, eles são os primeiros tá na... Mas você pode vir mas você mora em Osasco, Almir. Calma, não é referencial, o cara. Calma aí. Osasco não fica no Texas, exatamente? Bem certificado. Tá do lado. Aí meio que depois disso, esse garotinho que é apresentado... Eu não lembro o nome do garoto. Acho que não fala, não. Não fala, não. É Donnie, não é? Parada assim? Não me recordo Donnie. O nome do não garoto. Lembro. Ele fala que ele tá cansado porque o pai dele ele é muito agressivo com a mãe. E ele quer que ele pare com isso, entendeu? Então, quer que ele sabe que do passado, meio que ele sabe do passado da história do... O passado que a gente ainda não sabe, né? Da história do pregador. E fala pra ele resolver o problema pra ele, meter a porrada no pai dele, sabe? Aí é aquela cena do trailer, né? Aquele diálogo do trailer, na verdade. Exato. Tipo, quanto você quer que eu machuque ele? Seu pai é um cara grande. Se eu bater uma vez, ele vai ter que revidar. Eu vou ter que revidar também. O que a gente vai fazer nessa hora, então? Ele vai colocando medo no moleque. Aí ele dá um sermão legal, melhor que na igreja, quando ele vem com aquele discurso de violência gera sim, violência. Sim, exatamente. Ele fala que os amigos do pai dele vão vir pra ajudar, ele vai ter que bater os amigos do pai dele, vai virar uma putaria generalizada. Aí é inferno na terra. E assim, ele não deixa claro nenhum sentido que ele tá com medo disso. Ele tá falando que ele não quer machucar ninguém, né? É. Padre B10 é esse? É, meio que sem falar nada, não sei. Eu posso estar sendo influenciado que eu já conheço a história do Gibi, mas a impressão que deu pelo pessoal, vocês vão poder me dizer agora, é que tava deixando muito claro que ele poderia fazer o que ele quisesse com o pai, mas não queria. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas tem uma dificuldade. A impressão que dá é que ele quis dizer isso, sem falar diretamente. Eu fiquei exatamente com essa impressão mesmo. Provavelmente é um cara. É tipo o cara que vira evangélico aqui no Brasil. Ele tem um passado muito obscuro de coisas que ele tem não se orgulha. E ele tem habilidades que ele não quer usar mais, pode dizer dessa forma. Exatamente. Depois disso aparece, você meio que vê no final da conversa que ele quer ajudar essa criança, né, cara? Ele meio que compra o caso dele. Porque, se eu não me engano, o pai não agride ele em si. Né? Só a mãe. E ele quer resolver isso, quer contar. Só que ele não quer contar pra mãe, porque ele não quer contar diretamente pro xerife, né? É, pro xerife também. Ele vai no bar e o xerife fala com ele. Aí o xerife fala: ela tem que vir até mim. Eu não posso ver uma denúncia tua pra fazer isso. Ela tem que reclamar que tá sendo agredida, né? Exato. É o que o xerife fala pra ele. Exato. Tá uma cena que ele tá no carro, né? Alguma parada assim. Exatamente, tá perto do bar. Tanto que depois ele vai falar com a mulher, né? Com a mulher que tá sendo agredida. Sim, é por sinal. Essa não é maneira também, né? É, ela tem uma certa síndrome de Estocolmo, né? Uma coisa tipo, ela fala que gosta de apanhar, mas é aquela coisa meio tremenda. Mano. Ela não é masoquista. Ela é masoquista, ela dá risada quando ela fala assim. Eu entendi isso. Quando ele fala, ele bate em mim, aí ela começa a rir. É, tipo, com a cara de fazer uma cara de safada. Vamos aos fatos. Masoquismo, gostar de tomar tapa, gostar de estar algemada, gostar de tomar chicotada é uma coisa. Gostar de ser queimada com uma chaleira é outra completamente diferente. Pra mim tá do mesmo critério, velho. Eu tô com o Matheus. Isso aí é síndrome de Estocolmo também, cara. É porrada do mesmo só jeito. Só muda o tamanho do nível, né, cara? Eu não acho que realmente, por ser uma porrada diferente, cara, tem gente que pode gostar de perder um braço. Tem doido pra tudo tiro. Do mundo. Mas cara, a questão que é essa. Mano, aí foi na Deep Web. É uma bosta, mano. Tem gente que pode gostar de perder um braço, né? Então, fazer isso duas vezes só. Não... Rapaz, eu posso achar vídeo de uma de gente fazendo isso e gostando, né? Não duvido que tem na internet. Mas eu acho que nesse caso da cena, foi mostrado, eu enxerguei como assim de Estocolmo mesmo, como se a pessoa apanhasse e se acostumou com isso. Tipo, ela se acostumou tanto a apanhar que ela mente pra ela dizendo que gosta. Ela meio fala meio tremendo assim. Ela não fica clara, ela treme, ela vira o olhar. Ela treme? Pensando, como esse filho da puta descobriu isso? Pensei que você ia falar que ela tava tremendo de orgasmo. Eu falei, caralho. Ela tava lembrando. Não sei. Bem, isso é indiferente pra série, porque o Jess vai fazer a justiça dele depois, independente da opinião dela, né? É indiferente pro andar da série. Ele fez mais por causa do menino, né? Que o cara falou que ia sentar o cacete no moleque. Sim, sim, exatamente. Vai chegar assim. Aí passa. Ele não fez justiça nenhuma, né? O cara que foi atrás dele depois bateu nele e ele saiu, só revidou. Tá, e já queria fazer aquilo. Vou pular na cena. Uma dúvida pra vocês que leram os quadrinhos, se passa mais ou menos em que década? O década de 90 mesmo. Mesmo. Tanto que o Nirvana tava no auge, isso é bem mostrado, referente ao personagem que vai ser mostrado depois, que é o cara de cu, que chama o Gene ainda na série. É, ele é um grande fã de Nirvana, inclusive. Tanto que, a gente vai explicar isso depois, não é? Não conte isso agora. Vai afetar alguma coisa essa mudança temporal? Não sei. Não, é porque mostra naquela parte que ele dá a surra no cara lá no bar, que eles estão vindo da guerra. Eu falei, mas que porra de guerra que era essa que tava rolando nessa? Não, é encenação. É que no Texas eles têm aquele orgulho de ser do sul e eles sempre fazem um teatro imitando como foi a guerra de secessão. Tanto que ele faz uma piadinha. Nós ganhamos dessa vez porque o sul perdeu a guerra. É tipo House of Cards que aparece lá numa cena que o exatamente. Segunda temporada. É, assim, eu acho que é bem, bem relevante essa pergunta dele porque tem iPad na série. Mesmo, né? É verdade. Então é no máximo os últimos 10 anos se passa. Mas eu acho que é 2016 mesmo. Acho que ele vai. Os últimos 10 anos, iPad foi inventado em 2012, cara. Relaxa aí. Ah, mas isso não vai influenciar em nada. É, foda-se, é diferente, isso, cara. Isso não influencia como em nada. Vai ser o Nirvana de hoje em dia, então. Ou pode ser Nirvana mesmo, cara. Porque eu acho que. Pode ser no perigo ser fã. Senão ele vai ser fã de sei lá o que, Link Park. Não dá, né, mano? É, sacanagem, porra. Pode ser que ele seja um Apple maníaco. Ele substituir o Nirvana pela Apple. Não, você vai entender que não é o caso, cara. Você vai entender a razão dele ter aquela cara. Entendi. É, eu tenho que entender. Já te falar tanto de Nirvana e você fala isso, já dá pra associar já o que aconteceu. Ainda mais pelo que ele fala na série, que ele acha que Deus odeia ele por causa do que ele fez. Isso, exatamente. Então, você... Mas pode usar tranquilamente, eu acho. Não atrapalha. Porque acho que pode ser Nirvana mesmo. Não, sim, vai ter que ser, mano. Não sei se vai conseguir outro bagulho pra adaptar que tão bom. Deixa eu ver se entendi. Podia ser o cara lá do... Podia ser, então, o Joy Division, por exemplo. Podia. Entendi. Já entendi tudo. Sim. Vamos ver realmente pra vocês que não leram o gibi. Como foi a apresentação do Jesse Custer? O que vocês acham que é ou vai ser o Jesse Custer, quem ainda não leu o gibi? Eu tive uma visão bem diferente do que eu achei que ele era. Eu pensei que, tipo, ele era... A impressão que eu tinha pelo que você vê, tipo, nas capas dos quadrinhos é que ele parece ser um cara mó ruim, que é ruim mesmo e vai matar a galera e quer que se foda. Já na série parece que ele reluta um pouco com esse lado dele, que ele quer ser um cara mais bonzinho. Aí foi, tipo, bem diferente do que eu achei que ia ser o personagem. Eu que não pesquisei nada a respeito da série, princípio, eu achei que ele fosse igual o... Sabe o Drink no Inferno? Sabe aquele pastor lá, o que é o pai da... Que é o Harvey Keitel. Isso, o Harvey Keitel. Esse que era um cara tipo ele. Um pastor que perdeu a fé dele, que tá meio que empurrando com a barriga. Mas eu fiquei com a impressão que ele é o Keith Sunderland, no Forsaken. Não sei se vocês viram esse filme. Sim, já. Que é o cara do passado obscuro, já falei isso até, o cara do passado obscuro que tá se escondendo. A sensação que eu tive é essa. O pastor, cara, pelos flashbacks que passaram dele, ele já era daquela cidade, né? O pai deu algum ruim com o pai dele, ele prometeu alguma coisa pro pai, e ele quer ser bom. Eu vi a série, eu percebi que ele quer ser bom, mas ele tem muito passado obscuro. Não, eu fico feliz que a impressão realmente foi essa, porque é algo realmente muito semelhante aos gibis. Todos os personagens principais, pelo menos, ao longo das 66 edições, eles têm uma variação de temperamento. Eles variam muito entre o foda-se o mundo e o quero fazer algo bom. Tanto que o Jesse começa o gibi falando foda-se pra tudo, e o flashback que ele conta, ele tá bem parecido com esse personagem que foi apresentado na série. Ele é tipo um pastor que bebe, mas que ele quer fazer alguma coisa, ele fica meio contido com o que acontece ao longo desse passado. Algo bem semelhante mesmo, pra mim, pelo menos. E Almir, o que achou que também leu o gibi? Não, o que você falou tá certo. Ele, o Jesse tá bem no nível do HQ mesmo. O jeito que ele tá. A única coisa que eu estranhei um pouco foi o pai, mas isso daí tá na pauta pra depois. Mas, como tinham falado, pelo pouco que eu tinha pesquisado do quadrinho antes de ver a série, eu achei que o personagem ia ser mais. Ele ia ser tipo um pregador mais do mal, saca? Ele não é alguém do mal, pelo menos o que apresentou aqui inicialmente, né? Então isso até me empolgou mais de ver o quadrinho. Eu achei que ia ser meio estranho. Tipo, ele é um cara que quer o bem. Eu acho que é por isso que ele é um pregador, porque a função de um pregador, a função de um cara que dirige uma igreja, é praticamente cuidar de pessoas. Meio que o principal objetivo dele. Você então, tá sendo bem bíblico aí, né? É, eu jurava que era arrecadar dinheiro. Não quer dizer que é o que normalmente acontece, mas a função correta seria isso. Sim. Então, ele mas meio que faz isso, acho que pelo pai dele. O pai dele também era, eu não lembro. Série mostra tinha roupa, pelo menos. Eu acho que ele fez isso. Além de fazer pro pai dele, faz pra fazer o bem. E isso ficou meio que trouxe uma certa carisma pelo personagem. Ele não tem a fé que o pai dele tinha, por exemplo. Quer dizer, eu não sei se o pai dele tem fé, mas pelo menos foi isso que eu entendi vendo, né? Mas que ele quer fazer o bem pra aquelas pessoas. Ele quer cuidar daquela galera ali que tá com ele, sabe? Da igrejinha dele. Cidadezinha pequena, né, cara? Todo mundo se conhece, Sim. Todo mundo vai até ele pra resolver seus problemas. Exatamente. Então, o personagem eu gostei bastante, cara. Inicialmente eu fiquei meio assim pra ele, mas depois, conforme ele foi aparecendo, me chamou bastante a atenção. E quanto ao cast de O Vampiro da série, como é que foi pra vocês a recepção? Olha, que apresentação de personagem foda, cara. A cena do avião é uma sacanagem, mano. Eu pariu. O melhor momento é a parte que ele pega a garrafa. Ah, sensacional. E enche um copo. É um copo ou uma outra garrafa? Não lembro. É outra garrafa. Ele enche outra garrafa. É muito gratuito, né, cara? Muito gratuito, com sangue do cara, cara. Ele enfia no coração do maluco e melhor, ele pula com o guarda-chuva do avião. ele se regenera, ele? É, então. Ele se regenera, ele cai lá todo fodido, ele come uma vaca, né? No sentido não bíblico, no caso. E se regenera, ele precisa de sangue pra se regenerar. Mas ele não tava no sol, né? Era pra ele ter explodido não, ali. Não, ele caiu numa sombra. Tinha sombra. Tinha sombra? Ele tinha. Arbusto, aí fez uma sombra pra ele. Tanto que na série mostra depois ele sentado, ele coloca a mão pra fora e começa a queimar a mão, ele te puxa de volta. Ah, então ele não pode ficar direto no sol. Tem que pegar diretamente o sol, né? Sim, não é só ter de dia, tem que bater a radiação nele. É diferente de outras produções, ele segue o cânone do vampiro pra poder desenvolver o personagem, no caso. Olha aí, que desnecessário essa alfinetada. Ele caiu no crepúsculo, né, Matheus? Não sei. Que eu não reparei, eu não senti que o Cassidy era um vampiro logo de início, cara. Assim, eu só vi que ele era um cara maluco, mas não que ele era um vampiro, assim. Não mostrou, eu não sei como é que o vampiro na série também. Olha, eu já vi o vampiro na série, então eu já sabia que ele era vampiro. A bem de verdade, pra quem não pesquisar nada da série, não ficou claro se ele é um vampiro ou não. Sério? Ele mostra o cara queima no sol, o cara é o quê? Ele poderia ser um demônio? Calma, caralho, ele poderia ser um demônio. Não, mas ele não morde o pescoço lá do cara no avião? Ele morde sim. Então. É porque a gente tem aquela parada muito clássica do dente do vampiro, isso daí não mostra também. O vampiro tá muito estranho na cultura ultimamente, cara. A gente nunca sabe. É verdade. Mas que emo até um cara bad motherfucker igual esse aí. Então, eu vou dizer, cara, quanto ao Cassidy, quando eu vi o trailer, aliás, é bom citar que quando eu vi o trailer eu achei uma bosta completa, viu? Eu achei uma grande merda o trailer. Mas a série eu curti o episódio. Ele, referente ao personagem mesmo do Gibi, né? Ele é um vampiro irlandês. Não se deixou claro que ele é irlandês na série, então não sei. Talvez falou, o sotaque. Falou que ele era irlandês. Teve uma cena no avião. Não, depois que ele vai no banheiro, ele encontra a Bíblia lá, ele percebe que aquela galera tava atrás dele. Ele pega e sai. Estranho que deveríamos estar indo pra Tijuana, mas tem a impressão que estamos indo na direção do sol. E todo mundo olha pra ele assim, meio. E agora? Fodeu. Ele pega e fala. Mas eu sou um cara ignorante da Irlanda. Ah, legal. Muito bom. Porque o sotaque ficou bem pesado. Eu gostei do sotaque, mas não lembrava que tinham dito isso. Não, ele disse sim. Mas outra coisa que diz contra ele ser um vampiro é que ele cheira cocaína. Eu não lembro de nenhuma literatura falando de vampiro se drogando, velho. Não, Blade. Verdade. Blade, no filme, os vampiros é doidão. É verdade. Vive drogado. É. Mas ainda é melhor usar drogas do que ficar brilhando no filme. Não foi uma crítica, tá? Não foi uma crítica. Não foi de maneira nenhuma, tranquilo. A minha foi, tá? É spoiler se responder com quem ele tava falando no telefone, né? Mas, cara, é até legal que a gente fez essa pergunta, porque no Gibi, no começo pelo menos, não tem essa relação. Ou no começo tem, Almir. Eu só lembro dos vampiros depois, pra metade do Gibi, que ele encontra o pessoal e fala, mas... Não tem essa relação no começo do Gibi, não. É, no começo realmente não tem. Só depois da HQ 23, por aí, que começa a aparecer os vampiros. Ela pra metade, que ele encontra os vampiros e vê que tem alguma relação. Então eu nem posso te informar, o Almir, porque pode ser que nem seja igual do Gibi nesse caso. Então, ele pode estar falando com um amigo dele de Nova York. Pode ser. passou uma impressão que é amigo dele ou um superior dele. Que, ah, tipo, onde você tá? Ah, eu não sei, eu tô vendo ainda onde que eu tô. É, passou uma ideia de instituição mesmo, como se fosse tipo um sindicato que protege os vampiros, algo assim. Apareceu, pelo menos, não dá pra saber. É, uma coisa que eu gostei dele é a caracterização dele. Eu vi no quadrinho, é bem diferente do que era no quadrinho, mas a maquiagem, tudo, o jeito que deixaram o ator, eu achei bem legal. Então, cara, é bem diferente mais ou menos. Ele no começo eu achei diferente, só que depois, ele de óculos escuros com cara de bêbado, ficou muito parecido, cara. Com sangue na barba, né? Exatamente. Quando ele tá de terninho no avião, realmente parece outro personagem, mas quando ele, tipo, meio que atuou pra aparecer o Cassidy, eu falei, cara, tô impressionado, eu realmente fiquei de cara. Quando é do óculos? No final da... Quando ele tá na igreja, que ele levanta do balcão, ele tá com óculos escuros. Quando ele tá sentado... Não. Que eu vi o pessoal reclamando, ah, ele fica sempre de óculos nas HQs, não sei o que lá, na série ele já tirou óculos. Ele tava andando de avião, vou usar óculos do avião pra quê? Pra que? Ah, sei lá, eu vi esse choro na internet. Tem uma parada assim, Elmira, acabei de lembrar. O Cast tem os olhos vermelhos, né? Por isso que ele usa óculos o tempo todo. É, isso não colocaram na série. Não, acho que não caberia. Acho que não caberia. Mas será que ele transforma? Tipo assim, sei lá, o óculos dele fica vermelho. Pra reclamar disso aí, quando o Jesse faz a voz, ele fica com o olho vermelho também. Isso verdade. Não notaram. É, ficaria meio escroto, né? Avermelhar o olho das pessoas. Sei lá, eu acho que cabe no gibi pra você mostrar a expressão. Mas quando é uma série, um filme, acho que dá pro cara atuar e mostrar isso. Mostrar que ele tá meio diferente. Na série meio que treme a tela, né? Quando ele usa a voz de Deus. É, funciona. Troca uma coisa por outra, sem problema. E porque quando o Genesis entra lá no pastor, ele fica com aquela voz com efeito, vamos falar assim. E o Jesse, ele fala normal. Será que é porque o Jesse estabeleceu nele? Só quando o Jesse usa a voz de Deus que dá a tremida na tela, ele faz fala com aquela voz mais pesada. Então, mas acontece que quando ele falou com aquele tiozinho lá, abra seu coração. Ele falou de boa, ele falou. Colocaram um reverb na voz dele, sim. É que, tanto que ele escuta a outra voz. Isso, exatamente, ele acha estranho. Ele até perguntou, você ouviu isso? Que tipo, é como se não fosse de fato ele falando, né? Fosse outra voz falando por ele. Ele ficou muito parecido com a caracterização descrita pelo Stephen King pro personagem Walter, da Torre Negra, que vai ter filme ano que vem e tal. Hã? É série, não? Não, vai ser filme. Com o Idris Elba, o protagonista, e o Matthew McConaughey fazendo o Walter, que seria o personagem. Pode crer. O ator, eu já vi ele em outra série já, que é no Misfits, não sei se algum de vocês assistiu, não é muito diferente desse personagem, não. Ele parece, tipo, ser bem a cara do que o ator sempre faz. Só manda que esse personagem é mais violento do que na outra série. Mas é maluco, os três jeitos é bem parecido. Lembro dele em Misfits, mas tudo bem. Ele aparece lá pra quarta temporada só. Não, eu parei na segunda, nem... Não, mas você não tá perdendo nada, cara. Beleza, só tranquilo. O começo que é bom mesmo. Outra personagem que foi apresentada pra gente nesse primeiro episódio também foi a Tulipa. Aquela moça bonita e frágil. Que a gente vê construindo uma bazuca com latas. É, tipo, bela, bem bela recatada e do lar, né, cara? Totalmente. Cara, a cena dela com as crianças eu achei fantástica. Como eu ri naquela cena. Cara, ele tem esse cômico meio violento, assim, isso é bem legal. Senão, é que eu vou falar muito bem da Tulipa, então alguém tem algo pra falar mal antes, pra não ficar muito estuante, assim, pra separar as coisas? Alguém não gostou de algum detalhe da personagem? É, eu achei a parte da bazuca um negócio muito forçado. Tudo bem ela fazer uma bazuca e atirar um soldado. Ok, mas você derrubar um helicóptero com um negócio desse é demais, mano. Ela atirou no piloto. O piloto que fez cair o helicóptero. Mas tanto como é que essa porra atirou no piloto, mano? Ainda assim. Mas ela fala que essa cachaça é muito boa. Olha a explicação. Quando ela termina de fazer a bazuca, eu fiquei esperando começar a tocar Tom Sawyer, sabe? Né? Eu digo, vou apresentar a profissão perigo, sabe? Cara, eu achei a personagem muito foda, na moral. Eu achei... É que no começo do gibi também, a Tulipa, ela tá meio naquela fase depressiva. Na série ela já começa na fase mais porra louca, né? Ela tá demais, cara. E mostrou tudo, cara. Mostrou a ironia dela, mostrou que, tipo, quando eles o menino pergunta, e seu namorado não pode ajudar? Ela fala que não precisa de um homem, só começa sempre falando, mas se você um dia achar alguém, mostrando que já teve um passado com alguém, que depois explicam que foi com o Jesse justamente, né? Uhum. Eu achei um personagem muito foda, gostei pra caralho. E aquela que a menininha se amarrou nela, né? Uhum. Porra. olhar dela no final. Cara, aquela escola vai queimar amanhã. Porra. Acabei de criar uma incendiária, né? E a porradaria no mato lá, na é, no cara, carro. É foda. Lá, geral, essa muito luta bom. No Nossa. Carro é alguma coisa fantástica, cara. E é legal que não tem aviso prévio, né? Tem a cena da casa, que eu não sei se deixa claro, eu não sei se antes ou depois disso, acho que é depois, mas começa na porrada. Começa no carro, atirando no vidro de trás e... A cena da casa é exatamente antes. Exatamente antes, né? É que não dá pra deixar claro que é ela, porque ela mostra só de costas, né? Ah, acho que deixou bem claro sim, viu? Ah, dá pra você entender que é ela. Não, beleza. É, tá ótimo, né? Você faz a ligação. Aparece, tipo assim, não muito tempo antes. Aparece a arma também, que ele sabe que ela tá lá pra usar a arma, então você já... A arma do vulcão. Não tinha me tocado, verdade, também, muito bom. O foda é que essa parte do carro, tu vê o carro parando, assim, andando, como se fosse mais uma cena de carro na estrada, né? Aí tu vê um tiro, pá, um barulho de sangue na janela e começa a porradaria. Muito foda, cara, essa cena, gostei pra caraca. Essa e a cena do avião foram as mais fodas, assim, do episódio. Três apresentações de personagens fantásticas, cara. Sim, cara. Então, de parabéns quanto a isso. É, as cenas que dão um tom de mistério pra série também, eu achei bem legais, que eles vão lá na Rússia e falam que um padre explodiu por lá também. Mas teve uma passagem que eu comecei a rir que nem um idiota. Quando eles falam que o Tom Cruise explodiu. Na cientologia, né? Sim. Explodiu uma igreja de cientologia. Não sei como é que se chama isso. Cientológica, talvez. Cientológica, foi o que eu pensei. Eu tava com medo de falar errado, então... Isso tem no quadrinho? Não. Não tinha Tom Cruise nessa época, cara. Não existia Tom Cruise ainda. Pouco, já tinha Top Gun já. Só não tinha cientologia, mas Tom Cruise já tinha. Verdade, tinha Top Gun, foi 90. É, tinha Tom Cruise já, mas não tinha cientologia. Seth Rogen é demais, cara. Realmente, vale citar que a produção é do Seth Rogen, né? Ele que tá produzindo a série, escrevendo. Ah, ele tá roteirizando também, precisa que ele só produzindo só. Ele vai dirigir, se eu não me engano, alguns. Ele dirigiu o primeiro, não? Ele dirigiu o primeiro? Não. Eu não li o nome lá, eu não vi, mas acho que dirigiu. Dá pra ver que é uma questão muito de fã mesmo. Bacana. É, antes de passar o próximo personagem, é legal citar realmente que o Almir, eu não sei se vai concordar comigo, mas mesmo, tipo, mudando e ampliando um pouco a história, parece que foi escrito pelo Garth Ennis. Sim. Outras coisas do Garth Ennis, The Boys, Hitman... O próprio Constantine dele, o Hábitos Perigosos, tá tudo muito ali. Aquela esquisa do Garth Ennis, só que na série. Eu achei muito foda. Você, Almir? Não, eu também achei isso aí. Tá no mesmo nível do quadrinho. Tá muito foda, né? Cara, com essa série, eu quero muito uma série do Constantine que preste, cara. Porra. Mano, ó, vou te falar a real. Eu tava gostando da série do Constantine. Ela começou rateando. Sim. E melhorou. Só que as filhas da puta não nem tira sério. Da hora que ela começa a engatilhar. Pra mim, ela tava capengando. Ela melhorou quando teve aquela cena lá no esgoto, lá. Sim, sim. Que ele invocou... Isso, que ele invocou o Pazuzu. Puta, aí foi foda. Aí começou a ficar bom, mas cancelaram. Pois é. Tem que lembrar também que o The Preacher é uma spin-off do Constantine. Sim. Não sabia, cara. Vamos falar isso na parte dos gibis, que é realmente é interessante a história. Quando explica a criação da Gênesis no gibi, é bem legal. Drinking coffee. É, outro personagem apresentado na série, que pra mim ficou bem estranho, é o Eugene. O rapaz que a boca um pouco estranha. Um pouco meio... Só um pouquinho estranha, né, cara? Só um pouquinho estranha. Cara, quando eu vi, eu não, nem sabia da existência, mas quando abriu a porta que aparece ali no quarto lá... Porra, aquela cena, aquela cena. O cara tem um cu na boca. A direção da série foi muito boa nessa cena que criou todo um clima de suspense. Eu vou lá vê-lo. E o pai dele pega e fala: essa aqui é a comida dele. O cara colocou um monte de coisa dentro do negócio, carne. Um litro de tabasco, o Zé falou, caralho, ele vai alimentar o cão do inferno agora, velho. E ele chega assim, sobe aquela trilha, ele abre a porta, tá aquele moleque com aquele cu na cara. Cara, vale realmente a citação que no gibi ele chama Cara de Cu. É o nome do personagem, né, que eles apelidam ele de Cara de Cu, basicamente. Uhum. E vou falar... Eu acho que não vai ter na série, cara... Que? E a MC, eu acho que não pode falar cu. Pode, a MC é canal pago, porra. Mas é pago naquelas, né? Pago que todo mundo tem. Ah, mas tinha Breaking Bad. Breaking Bad tinha palavrão de porra. Não, mas tinha um fuck por temporada praticamente. Eles não xingavam muito em Breaking Bad. Beat é o quê? Beat é bem... É uma ofensinha pesada, se for considerar. E Beat tinha 8 por fala do Jesse, né? É. Em Breaking Bad. Não, cara. Não sei. Ah, chama de cara de bunda, então. Mas bunda é mais leve. Bunda não. Mas face. Caralho, tem que virar dublagem, né? As face, como ficaria? Eu não lembro como é que é, porque eu sou ali... Eu li em português, né? Uhum. Uma parada que eu não sei. Essa série tá passando em alguma TV brasileira ou tá só lá fora só? Por enquanto tá só lá fora, não tá saindo ao vivo, não. E igual... tem MC Brasil, que sacanagem. Tem MC Brasil. Walking Dead passa na Fox aqui, se não me engano, né? É, o Fear da Walking Dead passa na MC Brasil. Aquela bosta. É, o Eugene, eu acho que vale citação de como que ele é nos quadrinhos. Um dos gibis extras, né, conta a história do personagem. Ele era um grande fã de Nirvana, basicamente, e queria ser igual o Kurt Cobain. O que o Kurt Cobain fez na vida? Uma 12 na cara e tinha um gatilho. Caralho. Ele fez a mesma coisa, só que não morreu. Puta que pariu. E passou o Kurt Cobain, o cara consegue fazer direito, né? Fez a gente 7 anos também. Ele teve algum problema cerebral? Não, ele já era retardado antes. Ele já era retardado antes. Ele teve algum problema cerebral, ele tentou se matar. Mais algum? Aliás, se alguém quiser se matar, liga pro CVV, tá, galera? Ouvintes aí quiserem se matar, CVV tá aí pra ajudar o pessoal. Valeu, hein? Beleza. Tá ajudando. Queria ser voluntário um dia no CVV, ia ser muito louco. Não queria. Caraca, velho. Não conheço de você, assim. Não sei se vai dar muito certo, mas tudo bem. É, e até tem uma piada depois no Gibi, em alguns episódios depois, em que depois que ele. E você vê na série que ele fala meio que. Tem até legenda no que ele fala, né? Legenda em inglês aparece. Uhum. Sim, ele fala igual o falaria, né? Basicamente. A piada é essa. E ele consegue ser feliz no Gibi quando ele começa a cantar numa banda de grunge desse jeito. Ah, porra. Quer dizer muita coisa. Você não precisa entender o que o cara fala, né? No grunge. Praticamente isso. Com aquele jeito ele pode ser cover do Perdim fácil, tranquilo. E vai cantar melhor com a Edmeda. Caralho. Fica aí a citação. Mas eu gostei bastante do personagem, assim. Ele é mais importante, assim, no quadrinho ele é bem importante pro andar da série. Que ele não me pareceu, assim, na série. Não me pareceu tão de cara, assim, que fosse o personagem dos principais ali, sabe? No começo, não. Mas depois ele ganhou uma importância. A gente pode falar agora da questão do xerife, que é outro personagem da série, que é o pai dele. Ele vai ser relevante justamente por causa do xerife, que ele vai ter... Ele vai acabar morrendo da série, e como ele vai querer vingar o pai, pelo menos no gibi assim acontece, ele acaba tendo uma certa importância no futuro. Ele é só apresentado no começo mesmo. O xerife é o pai dele? Você não entendeu isso, cara? A falta do chapéu é foda, velho. Não, pra mim o xerife é como o cara tá com o chapéu, cara. O cara sem chapéu não, mesmo cara. Uma cara de duas. Porra, cara. É o mesmo cara, por acaso. Ô, obrigado. Já ia ficar meio perdido na série, tá vendo? Que merda. Tem que ter chapéu pra esse xerife agora. É verdade. Filho do xerife também tem que usar agora. É, também é apresentado a tal da Emily, né? Que é a viúva que ajuda o Jesse a cuidar da igreja. Mas não me lembro de nada semelhante no gibi. Acho que não tinha nada assim, pelo menos, né? Não tem, não. Foi apresentado só na série. É o alívio romântico da série, será? Não sei se romântico, porque tem a Tulipa, né? Tulipa vai dizer pra isso. Eles não são muito fãs um do outro, né? Ah, mas é sempre assim. Se afasta. É, mas tem cara de ter rolado algum no passado ali, entendeu? Gostoso no passado, mas agora não quer mais. Sim, justo. Só uma coisa, ele é um padre ou um pastor? É um pastor, né? É um pastor. Ele é protestante, então ele é pastor. Realmente não sei diferenciar. É que acho que no Brasil ele é considerado como um padre, mas acho que nos Estados Unidos esses padres de igrejas católicas protestantes é considerado como pastor, não é? É que assim, um monte de reverência também, né? É que a tradução, cara, você tem que pensar que é o seguinte: o pai dele era um pastor também e teve um filho, então ele não poderia ser católico. Mas por exemplo. Não, mas eu acho que o pai dele tava meio que fugindo, por isso que ele virou um pastor. Acho que ele não era sempre pastor. Não, mas nem tem igreja católica, dependendo da apostólica romana, que você não pode. Pode casar e ter filho, mas a anglicana, por exemplo, você pode. Verdade, e é católica. Verdade. Mas eu acho que é pastor por conta do próprio local mesmo, assim, da igreja. Que normalmente a igreja católica tem bastante santos, imagens, assim. É, faz sentido. É uma casinha no meio do nada, né? A tradução literal de preacher seria pregador, no caso. Vigário, né? É, uma coisa semelhante. Tanto que o padre é priest. Uhum. Ou father, que alguns falam. Só que padre mesmo seria priest, a palavra certa. Então acho que tá mais pra pastor, se fosse tu colocar no Brasil. Acho que eles não vão traduzir, acho que vai deixar igual Breaking Bad, The Walking Dead. Acho que não vai traduzir, não. Mas não precisa também, ele é Jesse Custer, ele não é o Preacher. Preacher é série. Não, o nome da série. Passar no Brasil, o nome da série, não ele. Não, pode manter Preacher, não vejo porquê. É, eu vou até botar uma série chamada Pastor também. Acho que Pregador talvez seja melhor. Na Band, né? Com Silas Malafaia. Vai ser foda, cara. Tá apresentando, né? Imagina, acaba e começa o Valdomiro em seguida. Olha, cara. É. O Feliciano é o Gênesis, né? Caralho. Não, e uma parada, assim, vocês chegaram a citar o Gênesis aí. Eu não sabia até agora que o nome deles era Gênesis. Não é dito na série, né? Não é dito, né? Eu sei por causa da sinopse. Ah, na sinopse tem, né? Não, porque eu vi aquilo, eu tava chamando meio que de entidade, alguma parada assim. Não sei o que, que é exatamente Gênesis. Eles devem explicar isso mais futuramente na série, né? Eu imagino que expliquem, sem dúvida. Explica. Que tipo, se eu não tivesse lido a sinopse, eu não sabia que era Gênesis e nem que aqueles cowboy era dois anjos, que na série eles não explicam direito. Sim, aqueles cowboys são dois anjos. Eu também não sabia. Spoiler já aqui. Porra, não, mas tem na sinopse, meu Deus do céu. Não, mas tipo, porra, eu não imaginei que fossem anjos. Não, eu pensei que fossem os dois anjos lá que aparecem no começo do primeiro HQ. Cara, na minha cabeça, aqueles dois caras, um deles era o Harry Star, o careca da instituição. Não. E o outro é com qualquer, não sabia. Eu achei que é muito cedo pra aparecer o Restart. Fala lá, tipo assim, Gênesis fugiu do paraíso, caiu na Terra, os anjos estão atrás dela. E tipo assim, eu liguei, sabe qual é? Naquela cena final com essa sinopse. Mas não sei se eles são mesmo, não. Uma coisa que a gente não comentou, eu acho que a gente não comentou, que esses anjos, né, esses dois personagens que a gente não sabe inicialmente o que, que é, eles ficam seguindo por todo mundo, toda a aparição de Gênesis. Isso, né? Desde a África, a Rússia, a Cientologia vai passando por eles. Exatamente. Aí no final do episódio, praticamente, que é quando acontece a... meio que Gênesis toma o Jess Custer, né? Entra no Jess Custer, ele chega ali... como é que é o nome da cidadezinha? Nem me lembro qual a cidade. MVL. Eu tava quase falando da MTV, mas tudo bem. A gente já tá citando então as referências dos gibis, já que Gênesis não é de fato citado na série, né? Só na sinopse, mas é uma sinopse que tá aí. No gibi especificamente, Gênesis, o Almir vai saber melhor porque eu não lia tanto Constantino quanto o Almir. Eu li poucas coisas separadas. Explica a origem do Gênesis aí, Almir. Vai ser melhor pra você. E nas duas das HQs? Como é que é? E nas duas sim, HQs? O Preacher é um tipo spin-off do Constantino. Não, sim, mas pra mim a Gênesis é a que foi criada exatamente pra dar o Jess esse poder. Tipo, só ia existir em Preacher, não tinha. Não. O que acontece? Um anjo e um demônio treparam. Sim. Treparam e nasceu o Gênesis. Tanto que ele aparece. Mas o anjo não tem sexo, como eles treparam? Rapaz, não me pergunte. Eles treparam, ponto, acabou. Mas era anjo qualquer ou alguém de. Não era ninguém importante, não. Era um arcanjo qualquer. Porra, arcanjo qualquer. Porra, era um general qualquer, né? Eu acho que era tipo uma anja. Eu sei que anjo não tem sexo no cânone. Era uma demônia, então? Era uma demônia. Ele falava que era na minha cabeça era diferente, era o oposto, mas tudo bem. Aí nasceu o Gênesis e ele foi preso. Ele foi preso no céu. Tanto que uma das pessoas que ajudou ele a fugir foi o Constantino. Que ajudou o Gênesis a fugir? Sim. Eu quero ver com quem O Constantino é um filho da puta também, né, velho? Que desgraçado zoeiro, velho. Isso não aparece no gibi do Preacher, aparece só no gibi do Constantino. No gibi do Constantino. Isso. Não se fala nada no Preacher. Exatamente. Ficaria interessante se eles pegassem aquele ator que fez o Constantino e fizesse, tipo, sei lá, um flashback dessa cena. Pode ser, quem sabe, né? Seria legal pra explicar pro grande público. Nem que não coloque o nome do Constantino por algum direito ou algo assim, vai saber. Mas Constantino é Garfielis ou é New Gamer, Constantino? Não, depende da fase, cara. Os direitos são da Vertigo só, então. A Vertigo quer descer. Uhum, tá. Não, mas porque ele já foi pra televisão, será que ainda mantém os direitos? Não, é que assim, não é questão de manter o direito, é que a AMC comprou os direitos da HQ Preacher. Então, não sei. Como isso não tá na HQ, não sei se é possível usar o nome Constantine na AMC. Mas é que eles não queiram por conta de criar um universo expandido ali dentro. Vai depender muito da Warner se vai permitir ou não, porque é tudo licença isso. Não é produção da Warner. Só botar o Keanu Reeves, todo mundo vai saber quem que é, mano. Pode ser o Keanu Reeves. Olha, puta de uma ideia. Foi eu apoio, eu apoio. Por que não apareceu em Arrow? A galera vai se tocar mais do que esse puto ator da série. Não, acho que pode aparecer em Preacher tranquilamente. Então, é que essas séries aí estão criando um universo expandido da DC, né? Tem um monte de personagem aí. Ele era daquela emissora lá do Pavão, como que é o nome? NBC? Isso, e apareceu na CW, no Arrow. Acho que você pode começar, cara. Cara, tem um ponto que ficou realmente muito estranho pra mim, que foi quando apareceu os flashbacks do pai do Jesse. Assim, a questão do flashback em preto e branco, parecendo um projetor, eu achei do caralho. Porque tem muita referência tipo de faroeste na vida do Jesse Custer, principalmente no gibi. E eu senti uma certa referência no tipo de filmagem quando mudou pra fazer o flashback em si. Só que nos gibis, Guomir, eu posso estar esquecido que faz tempo que eu li. É meu gibi preferido, mas faz tempo que eu li essa história. O pai dele chegou a ser um pastor mesmo? Teve essa parte? O pai dele é um veterano de guerra do Vietnã. Essa é a história. Tanto que eu senti falta do isqueiro dele. É, mostra o isqueiro que ele usa quando ele vai fumar. Parece que é só um bique genérico, né? Só um isqueiro padrão. Não deu zoom no isqueiro. Porque tem um muito constante no Preacher que é o isqueiro que ele usa. Porque no Vietnã, o pai dele ganhou um Zippo escrito "foda-se o comunismo" na frente. E o Jesse usa o mesmo isqueiro que ele herdou do pai desde o começo da história. E é muito marcante esse isqueiro, que quando vai contar a história do pai, ele é usado como referência. Então achei estranho não ter o isqueiro. Bom, citando o pai dele, os flashbacks mostraram que o pai dele foi assassinado na frente dele, né? Ele tá dando lá o último sermão pro filho. Qual que é a frase que ele usa mesmo? Você tem que ser um homem bom, porque existem muitos homens maus no mundo. E principalmente os Custer não choram. Que isso exatamente. Isso eu fiquei feliz de referência. No gibi tem uma referência muito forte que o Jesse não chora hora nenhuma. Depende da merda que acontece. Depende de quem morra do lado dele, que ele gosta, ele não chora. Ele só vai chorar no último gibi, na edição 66. Que é realmente quando já acabou tudo, ele acaba chorando. Sem spoiler também. Não sei. Eu tô fazendo referência, cara, do gibi em si. Isso foi o marcante, pelo menos pro Almir, deve ter sido também, pra mim foi. Ele falar isso, tipo, caralho, realmente, ele não chora. Então a referência do Jesse, os Custer não choram, ficou bem legal. Tem a questão, enfim, que a gente falou, né, que o Jesse não era um pastor no gibi, mas tudo bem, vamos ver como vai ser explicado na série. E uma coisa que era muito recorrente nas histórias eram as brigas generalizadas. Igual mostra quando o Jesse vai bater no pai do moleque, que tentou bater nele. Vou aproveitar e fazer uma pergunta da cena da beira do bar, que eu esqueci. Aquela hora o outro maluquinho lá vai preso junto, né, o Cassidy. Eu nem vi ele se enfiando na briga, ele brigou com os caras também. Ele só empurrou uma cadeira. O cara vai batendo o Jesse pelas costas, ele empurra uma cadeira e derruba o cara. Eu só vi o cara sendo preso. Mas que porra que tá acontecendo? Era muito comum no gibi as cenas em que o Jesse e o Cast batiam em várias pessoas em vários bares, que acabavam implicando com ele. Sabe aquela questão meio matando? Tipo, não procurou confusão, confusão que vem atrás de mim? Era sempre assim. Estavam os dois conversando, bebendo, e alguém tinha que ficar com os dois. Aí eles falam, pô, foda-se, vou quebrar todo mundo. E foi bem legal. Talvez não tanto quanto o gibi, só que a porrada nas histórias lá do Garfield são muito secas. Tanto que ele não briga com técnica de luta. No gibi, ele enfia o dedo no nariz do cara, aperta pra sangrar direto no cérebro, parece, depois soca o pescoço. É muito seco a porrada no gibi. Ficou bem legal na série essa transição. Tá bonitinho, né? Aparentemente teve um coreógrafo ali de luta, alguma coisa, mas... Eu achei estranho, mas tem que adaptar também, então... E assim, a do Cassidy não foi assim. A do Cassidy no avião foi... Tô improvisando aqui com o que eu tenho. Do Jesse foi mais técnico e tal. Ele quebrou o braço do outro lá como se fosse um seal depois, né, velho? Qualquer um com um pouco de experiência sabe que é só trincar que vai. Então é todo mundo que vive em Osasco. Eu não vou falar sobre isso. O barulho de osso quebrando incomoda, né, cara? Bem foda essa cena. Sim, cara, legal, cara. E meio que você consegue ver que ele tá se segurando, sabe? A questão da voz de Deus foi mostrada, como a gente já citou também, é bom lembrar, que é a questão dele, como depois que a Gênesis entra no corpo dele, ele manda as pessoas fazerem as coisas. Tem uma cena muito boa que o Rafael pode citar, que tem um maluquinho que tá sempre atrás dele pedindo ajuda pra tratar com a mãe, né? Como que aconteceu, Rafa, essa cena? O cara, o tempo inteiro, falando que a mãe dele ligava pra criticar ele, ia atrás dele, ele tava almoçando o cara ali atrás, daqui a pouco o cara ligava pra ele. Daí, finalmente, quando o Gênesis possui ele, não sei se possui o termo certo, enfim, entra no corpo dele, ele pega e fala, eu já falei, diga o que você acha e abra seu coração. Aí o cara vai, viaja de avião, vai o caminho inteiro repetindo o que ele falou, chega lá, vai conversar com a mãe dele, fala pra mãe dele que é pra ela parar de ficar criticando tanto ele, que é o filho único dela, e que ok, ela fica olhando pra ele, daqui a pouco ele pega uma faca e arranca o próprio coração. E dá pra mãe. Exatamente. Eu não esperava isso. Isso é muito foda. Eu vou dizer que eu já tava na cara que isso ia acontecer, cara. Mano, mas eu não achei que tipo ia acontecer essas paradas assim, literal. Eu pensei que o primeiro caso ele ia resolver, tipo, de boa, tá ligado? Esse é o primeiro primeira ação dele como bom pastor. Não, não é assim que funciona. Foi até que eu pensei, quem já leu os quadrinhos meio que já veio com a ideia de que, porra, já sei o que vai acontecer nessa merda aí, né? E a gente que não leu ficou, porra, que legal, o cara tá motivado, né? Ele vai lá, vai ser uma cena bonita e tudo mais. Eu confesso que eu ainda tava pensando isso, tá? Mesmo com tudo que a série mostrou. Okay. Eu também tava pensando uma mensagem positiva no final. Sim, uma sim. Coisa. Esse negócio de coisas literais, pelo que ele fala, acontece em a série inteira, né? Cara, as melhores partes é logo no comecinho que aparece o maluco e ele fala, olha, você vai contar todos os grãos de areia que tem nessa praia. Aí ele começa a contar. Um, dois, três. O da hora é o quê? Que você vai parar quando chegar a 300 milhões. Porra. Aí toda hora venta. Ele já deixou parar, né? Aí não, vai ventando, mas... justamente. Ele conta e venta um montinho dele e tem que começar de novo. O Jess para, eles voltam da praia que ele deixou o cara. Aí, caralho, esqueci do maluco aqui, velho. Aí, você tá vivo até agora, cara. Ah, fiquei com meus camarão que morri aqui. Né? Cara, esse humor, esse tipo de coisa eu achei muito Neil Gaiman. Eu sei que você não gosta dele, Matheus, mas ele tem esses lances assim, cara. Essa parada foi a parada que mais me divertiu na série, assim, que eu achei mais legal. Um dos maiores pontos positivos dela, cara, assim, gostei pra caralho. É um humor muito negro, né, cara, em tudo. Sim, sim. Como eu disse, quanto mais negro, melhor. Eu acho que a Tulipa vai representar muito isso, que ela tá muito solta na série. Cara, eu achei impressionante, até a citação da Tulipa, eu tinha visto essa atriz fazendo Agents of S.H.I.E.L.D. Nossa, era horroroso, cara. Cara, eu achei uma personagem, um papel muito retido, tipo, nossa, que... Tanto faz, né? Ninguém se importava. Ela mudou completamente, tipo, pra fazer o personagem. Ela realmente é outra pessoa, praticamente, fazendo a Tulipa agora. Achei muito foda. Voltando um pouquinho pra um tópico anterior, eu acabei de lembrar. Teve um personagem que foi apresentado pra gente como um cara meio idiota. E não se falou mais dele, mas o prefeito da cidade. Uma cena que eles estavam no restaurante, então, não faço ideia. Não tem importância, não. Tipo, ok. Tá lá. Tá, saquei. Ele tenta falar com eles e ele... E... Tá. No GB, pelo menos, nada relevante. Vamos ver se na série vai ter alguma treta em cima dele. Eu achei que ele ia ter um pouco de importância, porque deu a entender que o xerife quer ser o prefeito, né? Então, Tal. Acho que vai ser um subponto da série aí. É bom prestar atenção nesse prefeito aí. Tá certo. Verdade, velho. Cara, quanto a pontos positivos do episódio, uma das paradas assim que eu mais gostei, como já citei antes, foi essa questão da violência, que, cara, é divertido, eles fazem piadas assim, e também críticas à própria religião também. É um dos pontos, maiores pontos positivos da série é isso. Um outro ponto positivo que foi pra mim, tá? Talvez pra vocês não, é o sotaque sulista, cara. Eu acho muito foda. me chama a atenção ver uma série que é assim, sabe? Eu fico tentando entender o que eles estão falando e tal. Ele fala meio cantado, né? Tipo, deviam colocar essa porra pro Tom Hardy assistir e falar, é assim que se faz o sotaque, seu filho da puta! Aprende a falar, seu merda. Eu vou dizer que eu gosto do Tom Hardy, mas é só esse meu comentário. Vou embora. Tá bom. Vou chorar ali no canto. Mas os pontos positivos e também os personagens, cara. Eu gostei dos personagens. Tipo, uma boa série, pelo menos pra mim. É, o plot dela importa, obviamente, mas você, principalmente os personagens são muito importantes pra me deixar. Eu tenho que me importar com cada um deles ali, entendeu? E meio que o plot do Jesse me chamou a atenção, o plot da própria Tulipa também me chamou a atenção. Então, trio lá principal, né? O Jesse, o Cassidy e a Tulipa me chamou muita atenção e meio que eu comprei a ideia da galera, sacou? Então, um dos maiores pontos positivos da série também são os personagens, cara, que são muito bem construídos. Não só esses que são os principais, mas os secundários, né, cara? Como a gente falou aí, o xerife, o cara de cu... Pelo que vocês falaram, a adaptação tá boa, tirando alguns pontos. Isso parece interessante, porque é um quadrinho que chama tanta atenção, né? As pessoas gostam tanto. Acho que o Léo resumiu bem os pontos positivos da série. Acho que eu concordo com quase tudo que ele falou aí. Bem, que bem que já falaram. O que eu acho que, assim, que realmente ele já citou que ficou muito bem feito foi a construção dos personagens. Eu acho que ficou muito bem feito mesmo, principalmente do Jesse, do Cassidy, da Tulipa. Ele você consegue entender muito bem qual que é dos personagens. E por enquanto é isso, né? Porque só com isso vai dar pra gente falar se o negócio vai ser bom ainda ou não. Qual que é dos personagens? Acho que dá pra entender muito bem, né? Ah, mano, o cast você fica... Assim. É o que eu gostei, foi que nem, por exemplo, a gente citou no começo do cast de que, ah, não dá pra saber se ele é um vampiro porque não mostra o dente. Mas, tipo, deixa subentendido, tá ligado? Não fica aquela série que parece que tá te chamando de burro, tá ligado? O cara tem que chegar e falar assim, ah, eu sou um vampiro, o cara entender que ele é um vampiro, mas, tá ligado? Mas eu confesso que isso é até bom, cara, porque tem uma parada hoje em dia que é preconceito com vampiro, né? E de certa forma, tenho isso. Entendeu? Eu tenho pra caralho. Eu tenho pra caralho, cara. Eu não consigo ver um vampiro. Principalmente com os que brilham. É verdade. Esses aí é daqueles que eu lincho na rua. Esse negócio me chamou a atenção. Se eu soubesse que era uma série que tinha um vampiro, falaria, porra, que escroto. Só que eu não veria, sabe? Me afastaria da série pra ver. Ter o fato de um vampiro não mostrar o dentão e ser um vampiro completamente... Por sinal, até vão perguntar, no quadrinho ele mostra dente? Não. Ele não tem dente protuberante. São os caninos normais igual a gente tem, normal. É, e o legal é que na HQ, pelo menos, você não sabe de primeira que ele é um vampiro também. Você acha que ele é um imortal qualquer, mas você não sabe que se ele é vampiro ou não. Mostra que ele é vampiro em uma cena em que tentam bater nele, e aí ele vai e mata um cara e come o sangue dele. Aí o Jesse fica puto e fala, olha, eu só mato e como as pessoas que não merecem viver. Ele deixa claro que, tipo, ele não mata inocente, no critério dele. Ele deixa isso no gibi muito claro. Quando a gente o que aquela vaca fez pra ele, cara? Ah, ela era uma vaca, você comeu vaca também, isso quer dizer que você é ruim. Porra, mano, é verdade. Ele ia ser abatida. Eles não tem uma índia, assim, cara. Ele pode comer uma vaca. É porque assim, o cara lá que é o pai do garotinho, mostram que ele é mau com ele matando um cachorro, né? E mas, nesse caso é mais esquilo, diferente. Um esquilo, calma. É um esquilo. Pô, mas tão mal assim, cachorro, velho. Mas tão mal assim, é mal, verdade. Cachorro é meio pesado. Ele matando um esquilo. Agora com vaca não tem problema nenhum, cara. Ninguém ficou puto com o Cassidy porque ele matou vaca. Olha, pra ser sincero contigo, nem com o esquilo eu fiquei puto. Porque pra mim eu não gosto de rato, roedor. É um rato. Não, meu querido. Roedor bom é roedor morto. Só não mexe com o cachorro. O resto tá vai. É diferente porque ele mata a vaca pra comer, pra se alimentar. Tá matando um esquilo por diversão. É sacanagem. Você sabe se no Texas eles gostam de comer isso, você sabe? Ah, cara, eu acho pouco provável, até porque deve render muita coisa. Porra, a série, se ela caminhar do jeito que tá caminhando, vai ser foda pra caralho. Ponto positivo, o trio principal, foda pra porra. Não tem muito pra falar, mano. Todo mundo já falou os pontos positivos da série. Negativo, por enquanto, não vejo nenhum. Eu não achei nenhum ponto negativo relevante, cara, também. Não tem nenhum ainda. Tipo, talvez o único ponto, assim, que me incomodou foi... Eu achei o episódio um pouquinho grande demais, assim. Dá pra tirar poucos minutos ali. Sabe? Ah, mas é piloto. É piloto, né? É, exato. Por ser piloto, deve ser maior um pouco. Mas não foi um ponto negativo de, tipo, vou tirar pontos da série por causa sim, disso. Sim, sim. Mas mesmo o episódio sendo longo de uma hora, eu acho que, puta, é bem dinâmico. Ele vai cortando, mostra a Rússia. Sim. E é da MC, né? A gente acredita na MC. Não. Fala por si só. Você não acredita, não. Caraca. Eu só acreditei em Breaking Bad, cara. Fora isso. Ah, eu gosto das séries dela. Tudo bem. Breaking Bad. Nós não julgamos. Eu não conheço tanta ideia MC fora Breaking Bad, mano. É, tipo, não lembro de outra boa que eu tenha visto. Não, mas eu tô jogando no Google aqui. Ah, Better Call Saul. Séries dele. Para. Better Call Saul é Netflix, cara. Não conta. Não, mas tá da MC lá nos Estados Unidos. Ah, pode ser, então. Mas é Breaking Bad. Mas é Breaking Bad, a mesma coisa. The Walking Dead, Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Men, Burn. Não fui falar. Talking Dead. Talking Dead genérico de Walking Dead também. É só uma conversa que eles fazem depois do episódio. Ai, ai, ai. Mas é isso mesmo, pelo jeito. Tô falando sério. Caraca, sério, cara? Sério? É, cara. É tipo o pessoal discutindo a série depois que acabou a série. Depois do episódio. Escruta. Só isso. Tá bom, né? Fazer o Big quê? Brother. Uma série de necromância, né, cara? Puta que pariu. Tá. Terceiro tempo, tá ligado? É, terceiro tempo, justamente. Cara, ponto negativo pra mim, a única coisa que eu achei, e eu acho que eu não posso fazer isso, é aquela questão da luta do bar em que eu gostei, mas eu achei que foi mais coreografado do que devia. Só isso. Tipo, deveria ser mais seco. Ah, mas, cara, mas você tem que pensar que é um piloto, né? É, exatamente. Tinha que os produtores, difícil, né? É difícil, mano. E é difícil de fazer esse tipo de coisa, mano. E a série não é feita pra quem lê o gibi, a série é feita pra todo mundo, então eu não posso pedir que seja exatamente igual tudo. Então, sem ponto negativo no primeiro episódio, pelo menos. Não sei pro futuro. É, tô nessa também. Sem pontos negativos, a princípio. É, vamos ver. Também, até então, teve nenhum... E potencial. Foi série de piloto, cara. Começaram bem. Agora vamos ver o que tem pra frente. Foi o Ayrton Senna, né? É, vamos só esperar qual vai ser o momento que ele vai bater e morrer. Né? Olha o humor negro aí pra galera. Cara, parabéns. pro futuro, o que, é que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Primeiro vocês não leram os gibis e depois a gente que tem referência do jeito como é que fica. Ah, agora contaminado pelo que vocês falaram, espero que vire uma série de estrada mesmo, que eles vão correr o tempo inteiro e vão ser perseguidos. É, eu também espero que ele vai ficar viajando e vai ficar fazendo várias merdas, porque acho que até ele aprender a controlar o poder dele, tipo, ele vai fazer muita cagada igual ele fez com carinha lá no começo já, que mandou tirar o coração. Ele aprende a controlar o Gênesis? Ele não tem muita dificuldade no gibi, na verdade, né? É bem tranquilo pra ele. É que nem, por exemplo, no Púrpura do Jessica Jones, se vocês assistiram, é o que... Sim. Ele só tem que, tipo, tentar ser mais claro com o que ele fala, que ele até comenta na série também que uma vez ele mandou um cara aí se foder. Sim. E aí ele só fala assim, você não imagina o que o cara tentou fazer. Isso daí é uma referência. É uma referência. Preacher, né? O Jesse fez isso mesmo, né? Esse é o ponto. Aliás, eu tô esperando muito o pessoal que viu Jessica Jones falar que o Preacher é uma cópia do Kilgrave. Vai ser muito engraçado falarem isso. Se bem que o gente que não quer o Púrpura também, mano. Que o Púrpura acho que ele é um personagem antigo já no quadrinho. Não, é começo de 2000. 2003, 2004, mais ou menos. Ah, então... Vou tirar de que ano? Dos anos 84. 80? Pode ser uma cópia, mas eu sou fã do David Tennant, então já é melhor. Foda-se, só vai. Sendo bom, aquela né? série bosta que ele fez, né, que é aquele Doctor Who, ele é um bom ator. Ah, cara. Vai a merda. Vai tomar não, velho. Não fale que Doctor Who é bosta. Doctor Who é foda pra caralho. Aquele do cara que aquele do cara que copiou o Bill e Ted, que tem uma cabine que viaja no tempo. Copiou o Bill e Ted. Que pariu, não tem salvação mesmo. Mas então, eu tava falando. O que eu ia falar mesmo? Pro próximo episódio. Isso. Pelo que eu entendi, cara, o próximo episódio eles vão focar um pouco mais nos dois lá que estão perseguindo, assim. Eu tô interessado em entender mais o que eles são, os cowboys lá, os anjos. E agora que eu fui saber que era anjo, obrigado pelo spoiler. Perdão pelo assunto. Mas eu fiquei interessado, eu acho que eles vão focar mais nisso, entendeu? Foi pelo menos o que o final do episódio disse, né? Tem demônios e outras criaturas nessa série? Vai ter, será? Sim. Tem sim. Parece alguns. Mitologia cristã no geral, pelo jeito, não? Mas tipo, aparece tudo, tipo, lobisomem, não. É que basicamente... eu pensei que pelo fato de ter um vampiro, eu achei que ia ter, porra toda, ia ser tipo sobrenatural, tá ligado? Não, é basicamente não, não vamos chegar a sobrenatural. Eu fiquei preocupado de da série acabar tomando esse rumo, que eu acho que é o que tava tomando. Eu não assisti o... Caralho, a outra série do cara que eu... Deu um branco. Do Keanu Reeves lá que fez o filme. Constantine. Que a série acho que meio que tomou esse rumo de ficar cada episódio, aparece um monstro, você caça um monstro e encerra a história. Não, mas só que aí pro próximo. Tipo Irmãos Green, né? Tipo Irmãos Green. Eu fiquei com medo de tomar esse rumo essa série. Que esse filme vai ficar meio. Não vai chegar nisso, graça. Cara. A história é muito bem construída, sem fila, como eu falei. Acho que o argumento dela já é bom, né? Ela é baseada numa coisa que já tá pronta, então acho que é difícil. Exato. E o legal saber que é de uma coisa que já tá fechada. O principal, entendeu? Porque ela tem um fim. Entendeu? Acho não que 5 é temporadas. Que morte, eu senti uma cutucada no Game of Thrones ou foi impressão minha? The Game of Thrones e The Walking Dead. Deixa se não claro. Era, passou a ser agora. Vai ter um fim, que eu estou se gostando ou não. Eu já não assisto Game of Thrones mesmo, então foda-se. Tô pra desistir também, cara, na moral. Ah, meu Deus. Tá bom tempo. Ainda, mas não tá ruim não. Os livros foram ruins, eu tenho medo da série chegar pro mesmo nível, só isso. Você acha que o quadrinho ficou ruim? Então, os livros, falando de Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Ficou ruim os livros? Eu tô no terceiro ainda. É o terceiro único. Para aí. Para desse. Você tá no lugar certo, cara. Porra, até o terminar dessa merda, gigante essa porra. Nossa, você vai ler o 3 com uma felicidade, vai acabar ele rapidinho, vai comprar o 4, você vai ver que já tem livro. Ah, não, por isso, tem livro aqui em casa já, tava todo mundo. Ah, entendi. Vai demorar meses pra ler o 4, tá fudido, velho. Say what you wanna say, live how you wanna live. I got nothing wrong with you, baby. You have made your bed and have laid your head on false reveries of me.